Pode crer, vou falar coisas que você pode até não gostar. Estranhar se perguntar quem é esse Gog. Vê se pode, qual é a desse cara. Mas não estou para agradar. Realidade como está, tá difícil aguentar. Altos pano massa, eu não vejo graça chegado. Tudo importado, meu Brasil é mesmo uma colônia americana. Andando pelas ruas, não entendo nada. É raro ler o nome em português nas fachadas. E o inglês barato chegado, muitas vezes errado. Bem lembrado, o mal que necessita ser curado continua nas camisetas, nas jaquetas, nas calças. Eu podia citar até mais, mas já basta. É a morte cerebral tomando conta da rapaziada. É a morte cerebral tomando conta da rapaziada. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Falo disso com autoridade, é verdade. Tenho culpa nisso, prova disso. Meu primeiro disco traz na capa estampado. Quem? Eu e meu boné importado. A galera pirou, elogios de todos os lados. Pouca gente lembrou. E o nosso público, o alvo, é o pobre analfabeto preto com ancestral escravo. Que junta um troco dando um duro danado, centavo por centavo, durante meses. Mal sabe ler, não quer nem saber. Quando pinta a intera, não pensa duas vezes. Vai na loja, leva o play, diz pro vendedor, quero um boné igual a esse. Pouco importa o que está escrito, é igual a do artista favorito. Um cara que fala pela periferia, exige melhorias, tudo perfeito. Tudo bonito, mas pressenti o perigo. Trabalhamos por uma revolução de brasileiros e formamos, a meu ver, um batalhão de gringos. Trabalhamos por uma revolução de brasileiros e formamos, a meu ver, um batalhão de gringos. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Os caras devem rir, me chamar até de idiotas pelas costas quando pisam aqui e nos veem usando suas barcas, não as nossas. Pouco conhecem daqui, só a Amazônia, Ipanema, Copacabana. Um índio sem espaço, a mulata boa de cama, terra do besterol, mundo do futebol. E pra jogar os falsos argumentos pelos ares, prepare-se, sabia? Pra eles a capital do Brasil é Buenos Aires. E de todas essas frases, vou te dizer a mais grave, que me provoca a ira louca, é ver a playboyzada curtindo o Ice Cube usando nossas roupas, efeito exatamente contrário do que há anos temos pregado. Não somos donos de nada, não quero ser o rei da parada, mas pergunte a 10 deles a origem de tudo. Todos 10 ficarão mudos, pois não estão nem aí. Só querem curtir nosso som, zonear, fumar, transar com as mina. Aí fico tão pé que não encontro rima. Aí fico tão pé que não encontro rima. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. É preciso dizer o que ninguém nunca disse. Quem parar pra pensar vai sacar. Gog não fala tolices, temos que valorizar o que é nosso. Não ter remorso de mudar, enfim. Ninguém é o dono da verdade, não falei por maldade. Temos produtos nacionais, eu sei, com relativa qualidade. Mas se a gente começar a usar, os caras vão sacar. E isso tende a melhorar. Jogar seus pano importado no mato, perder de bobeira um troco doidado. Era aí chegado. Eu poderia até dizer que sim, mas com tanta gente sem nada, isso iria ser ruim. Claro que você pode usar, mas daí a massificar é bem mais complicado. Os caras se julgam donos do mundo, será o Brasil mais um território anexado? Vê se entende, e quando comprar daqui pra frente, consuma como um cara consciente. Em cada 10 que levar, leve 10 produzidas aqui pela gente. Vamos fazer como zumbir e acrescentar alguns ingredientes. Vamos ser conhecidos como retrato fiel da nossa gente. Cartão postal de um povo, aí sim. Olha o negro criando, inventando, inovando de novo. Pode crer, vou falar. Vou falar. Vou dizer verdade. Pode crer, vou falar. Vou falar.